Bora pra cima, MSP! Totalmente diferente! Diferente! E diz que tô na área! Venha ver! DJ Geleia! É rock doido! E aí, rapaziada, tudo certinho? Tudo certinho? Em nome de Distribuidora Faz, Adegas Faz, papai, com muita honra. Minha parceira Malena, toda a galera da GMSP aí. Mais um CDzão de sucesso ao vivasso aqui com o Geleião, papai. Tem muita onda. Alô, Geleião, é com você, meu irmão. Manda ver. Joga a mãozinha pra cima dali na palma da mão e treme tudo, bora, bora, começando. E vai, vai. Distribuidora Adegas Faz, papai. Tá começando o rock. Pra cima, Malena. Olha o pau da Bezinha, tá no segundo também. E aí? Mastigado de balinha e muito mal. Tu dança, dança. Bandido não canta. E dança. Bandido balança. E dança. Bandido não canta. E dança. Bandido balança. Rabiscando no passinho e joga isca. Tá rock doido, papai. Bandido não cansa. Bandido balança. Te dou cara na cintura. Roça nela que é largama. Bandido não dança. Nosso empresário investe na distribuidora. Pega as bebidas, papai. Balança. Essa vai parar, menina. Que me garante na dança. São cinco modalidades. Quero ver se você manda. A primeira, você desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Desce, desce, desce, desce. A primeira você desce, desce, desce. E desce, desce, desce. Na bunda no chão. A segunda você sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. E para na posição. Bada Bezeni, bada Patrícia. Bada o Paredão, bada Aldrina. Bada o Diego, bada o Talismã do pé rápido também. Tem muita gente na onda, papai. Tatu dá um pulo e cai na puta travando. E cai na puta travando. E cai na puta travando. E cai na puta travando. Mãozinha pra cima, dali, dali. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa. E trepa, trepa, trepa, trepa. Trepa, trepa, trepa, trepa. E trepa, trepa, trepa, trepa. Trepa, trepa, trepa. Hoje sábado é o social. Trepa, trepa. Da nossa empresária investe, bora, Malena. Tu é foda. Sou Geleia. Deixou a Renatinha de cadeira de roda. Deixou a amiga Carla de cadeira de roda. Tu acha? Deixou a amiga Bruna de cadeira de roda. É, papai. Bem que me falaram que tu trepando é foda. É Geleia. Vai, vai, vai. Dá. Tudo rock doido. Tá tudo rock doido, papai. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa. Tu é foda. Deixou a Renatinha de cadeira de roda. Deixou a amiga Carla de cadeira. Olha quem chegou, meu parceiro Márcio Hightech. Tamo gravando ao vivaço por aqui, parceiro. Na parada, Mano Brau. E aí, DJ Luan, caralho. Parceiro Luan, toda a galera lá de Belém do Pará. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, tudo Geleião e vem. Que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Bora, Márcio, hashtag pra cima, garoto. Bora, empresário, investe na distribuidora Adegas Faz Bebidas. Como é que tá? Eu tá tudo certinho, bora, Márcio, hashtag. Tô brigando, tô boladão, parar até de falar. Tão me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as... Serraria 13, irmãos, tá no circuito também. Escola Paz no Trânsito, tá toda a galera por aqui reunida. Tem muita onda hoje, papai. Comigo você ganha, Stephanie também. É muita onda, bora, papai. O cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. As meninas perdem a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? Joga a mãozinha pra cima, dali na pressão. pressão. Quem é bandida vai fazer vai. Caqueado. Caqueado. Caqueado. Caqueado. Caqueado. Caqueado. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Dali MSB. E aí, Malena, trouxe a ajuda do Jardim. Bora, Ivete. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque tu é DJ e tá tocando só as balas. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Se me engano, você é amigona também, tá no circuito aí. Periquita, pode. Cleoma Vaz, Frank Vaz. Tá na fita, não pode ver. Amiga Alan Santos, Anderson. Fita. Camarão. Sossegue... Um abraço pra você. Fita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Agora eu vou mandar um alô para todas as bandidas. Para todas as bandidas. Alô para Sabrina. Alô para Giovana. Alô para Carol. Alô para Amanda. Alô para Tainá. Alô para Daniele. Alô para Gabi. Alô para Michelle. Alô para Fernanda. Alô para Marcelo. Alô para Bianca e alô para Kelly. Alô para Luana, alô para Crislaine. Alô, bora Malena, bora Malena. Alô para Elaine, alô para Thaís. Alô para Heloise, alô para Valéria. Alô para Laís. Para. É tanta bandida que não dá falar o nome de todas, caralho. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Aqui quem tá DJ Tamaguara também no circuito aí. Eita. Um abraço pra você, garoto. Biel BH. Só quem é bandida vai fazer o caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. E dá-lhe o caqueado, e dá-lhe o caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Fala, parceiro, Márcio Hightech, meu divulgador oficial, papai. Agora rock doido. Guaiano. Fala, Márcio Hightech, pra cima, garoto. O homem divulgador oficial dos CDs do Geleião, papai. Joga a mãozinha, joga, joga. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Estamos por aqui em mais uma social das MSP, agora especial. A minha empresária Ivete, com muito carinho, da distribuidora Adegas Bar de Bebida, papai. É rock doido, é rock doido. Como fala meu parceiro Tom? Como fala meu parceiro Tom? Vai, vai, vai. Bora endoidar com geleia. Dali, dali. Bora endoidar com geleia. Dali, dali. Bora endoidar com geleia. Dali, dali. Bora endoidar com geleia. E dali, dali na pressão. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Dali na palma da mão. Vai, vai, vai. Dali na pressão, geleia. Dali, dali, dali, dali. Parceiro, o Márcio Hightech, o divulgador do Geleião, tá no segundo por aqui. Tá ali na pressão, tá ali, dali na pressão. Vai, vai, vai. Railei do Renascer também. Um abraço pra você, garoto. Nosso amigo Europa do P-Help também tá com a gente por aqui, tá ali na pressão geral. E Marcos Cauê, produzindo o que você gosta de ouvir. Dali, dali o caqueado, dali, dali o caqueado. A geleia, dali, dali, dali. Vai, vai, vai. Júnior Santini. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo. Que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Dali na pressão, geleia. Vai fumando, vai fumando, vai, vai fumando, vai fumando, vai, vai fumando, vai fumando, vai, vai fumando. Tá algo dela, você não segura também. Nosso presidente Vaz da seleção aí. Um abraço pra você, garoto. Vai fumando, vai fumando, vai, vai fumando, vai fumando, vai, vai fumando, vai fumando. Júnior Santorini. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não v solteiro, joga a mãozinha pra cima. Essa é a Malena da maior valor. Badala, saúde, multishow. Vou te esperar, lá, lá, lá, lá. DJ Alzheimer Play no comando. Eu... As bebezinhas da MSP, meu irmão. Bora, Malena, prepara logo as paquinhas pra aí, viu? Vou te esperar, lá, lá, lá, lá. DJ Alzheimer Play no comando. E o maestro DJ Jean. Não é fantasia, amor. Especial, o nosso amigo presidente Vaz da seleção do Congo. Tá no circuito também, garoto. Um abraço pra você, amigo Chibai, o Pombinho Lanche também. Um abraço pra você. Márcio Hightech! E amor, nenhum conto de um sonho não pensa amor. Dali, dali, dali! Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Dali na palma da mão. Tá tudo no rock, tá tudo no rock. E aí? Sinto saudades do seu jeito, das nossas noites de amor. A gente fez sem tempo e sem hora pra acabar. Eu quero te amar. Vem pra galera do rock, a nova geração. Vem curtir que hoje a GMSP é rock, Malena. É a galera do rock, desce gelo pra tomar. Elas desce gelo. Professora Zenda, Marquinho do Pacoval, o nosso presidente da seleção do Celta também. Bruno e Trio, Dedega do Zerão, papai. Joy Benassi, o garoto das produções. Açaí do Vaz, da seleção do Congo. E aí, Zezão, tudo certinho, garoto? Tem muito rock ainda, papai. Sinto saudades do seu jeito, das nossas noites de amor. Seu corpo colado no meu, foi bem gostoso a gente ver. Não bate de frente com a SMSB. Não bate de frente que ninguém. E aí, Malena? Não bate de frente que ninguém. E aí, Malena? Não bate de frente que ninguém. Bora investe, bora investe, nosso empresário investe. Tá com tudo, bora geleia. A gente solteiro, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão. É rock doido, meu irmão Malena. Sai da frente que a gente vai passando. A galera reunida aí doidando. Sai da frente que a gente vai passando. A galera. A GMSP. E o negão cabuloso vai tocar. Todo mundo vai dançar. Vamos nessa bagaceira. Essa carreta estremece a multidão. Com DJ Léo Mix e o Alex Pancadão. Down, down, down. Dali. Hoje eu vou dali a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. E dali a tapinha, e dali a tapinha, e dali a tapinha, tapinha, tapinha. Que tá feliz, joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Bora, geleia, geleia. Malena e MSP, bora, empresário inverte. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, tão, tão. Santorini. É tudo rock doido! foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco ligo sim. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Não era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Marlon Branco, o rei da... Hoje tem aniversário meu parceiro Aldinho também, lá na Prime com o Tripidante Furioso da Amazônia. Delcio Moreno, Ângelo, Valdenir. 3 cervejas por R$10 a noite toda. Pau de 25, ganhando outro até as 11 da noite. Vai ser rock doido, papai. São 4 da manhã. Daqui a pouco ligo sim. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Não era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente... Tá tudo rock doido, amor! Você agora vai estar com DJ Geleia. A evolução chegou. Feche os olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo. Chegou ao fim. Viveu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Você não cuidou de mim. Assim, minha linda, minha empresária Ivete, obrigado pela moral, pelo carinho, minha linda. Doe seu amor para um outro amor. Eu vou correr pra longe de ti, voltar a sorrir. Sobrar no lixo tudo que passou. Doe seu amor para um outro amor. Eu vou correr. Que tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão. Eu não sei. Bota na pressão e bota na pressão. Bota na pressão. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Vai. Joga a mão pro céu, e tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Joga a mão pro céu, joga a mão pro céu. E joga a mão pro céu, e joga a mão pro céu. Que tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palminha, tá ali na palminha, tá ali na palminha. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Geleia MSP. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Chupa no meu divulgador, Márcio Raita aqui. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Que tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Tá ali MSP Malena. Eu vou deixar você partir. E aí, empresário, investe tudo certinho, minha linda. Tamo tudo na pressão. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez sofrer. Parceiro Zezão também, meu amigo Rodrigão. O Zaca, o Balotelli, o Pimentinha, Erivelto Reis. Meu amigo Rafa, presente Vaz também, toda a galera comitiva por aqui. É muita onda, meu irmão. Você não vou lembrar, você é página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tower. Tá tudo na pressão. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. O CDzão tá ficando rock doido, papai, rock doido, vai! Ei, DJ! Tô na área, tô na área. Nos corre, nos corre, nos corre. Vai, vai. Pode soltar a batida. E dali, dali. Pode soltar a batida. O bagulho tá louco. O DJ tá preparado. Tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou o DJ. Toma, toma, toma. Toma sua pisa. E toma, toma. Pisa. E toma, toma. Pisa, toma sua pisa. Rock doido, papai. Pisa, toma sua pisa. Toma sua pisa. Toma sua pisa. Toma sua pisa. Ô, Melri. Na pressão de geleia. Tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Destruidora Tegas Vaz de Bebidas. Minha amiga Malena, nosso empresário investe. Obrigado pelo carinho. Maravilhas. Vai morar daqui. Maíra e Amanda lá do Jardim. Família Tudo 3 aí, família Tudo 3. Um abraço de coração do Geleão. Obrigado mesmo pela moral, pela recepção aí, pelo carinho, pela confiança no nosso humilde trabalho. Obrigado mesmo, família Tudo 3. Tá tudo na pressão. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento. Amigo Ronaldo Gão e o Guinho da Caezinha também. É com a papai, é muita gente com a gente. Sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos tá mil maravilhas. Vai morar daqui. A chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar. E de você não quero lembrar. Essa Malena da maior valor é o hino. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão. Tá ali na palma da mão. Tá ali geleião. Um, dois, três, vai. Quem toca? DJ Geleia. Fechei meus olhos pra você. Não acreditei no que falavam. E você me enganou. Um dia tudo cai, né, nenê? Como é que é? A casa caiu, agora chora. De joelhos me implora. O DJ Geleia toca. Bora, Malena, bora, Ivete. Eu vou curtir DJ Geleia. Já tão curtindo desde cedo. Na pressão. Bora pra cima, meu parceiro. Márcio Hightech Divulgações. Tá com o Geleão por aqui também, meu irmão. Tá tudo na pressão. Joga a mãozinha. Tamo gravando o Vivaço CDzão das MSP por aqui, Geleão, na retaguarda. O melhor metro quadrado de festa, meu irmão. Ser DJ não é tão fácil quanto as pessoas pensam. Tem que ter muita agilidade. Tem que ter o quê? Ser DJ não é tão fácil quanto as pessoas pensam. Tem que ter muita agilidade. Tem que ter muita inteligência. Tem que ter o quê? Tem que ter um raciocínio rápido. Tem que ter o poder de sentir o que as pessoas estão afim de dançar, o que as pessoas estão afim de curtir. Tô e vocês aqui, não têm deixado a desejar. Aliás, a galera tem curtido muita coisa boa. É, papai. DJ Geleia. É o Geleia arrebentando na pressão. Pra cima. Bora, MSP. Joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz? Joga a mãozinha. Tá ali na palma da mão. Márcio Hightech Divulgações. Divulgando tudo ao vivo com o Geleão. Dali. joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Fala tom, fala tom, fala tom. Como é que é, pra ouvir? Bora, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bora aí doidar com o gelé. Dali, dali. Bora aí doidar com o gelé. E dali, dali, dali. Bora aí doidar com o gelé. Dali, dali, dali. Bora aí doidar com o gelé. Dali, dali, dali. Dali, dali. Bora aí doidar com geleia, bora aí doidar com geleia, bora aí doidar com geleia. Tá tudo na pressão, doidar com geleia. Bora aí doidar com geleia, bora aí doidar com geleia. Solteiro, joga a mãozinha pra cima. Dali na palma da mão, dali na palma da mão. Ela pediu, Malena, Malena. A sequência que elas dão maior valor. Para o empresário investe, bora pra cima, bora pra cima. Não vale chorar, viu, Malena? Eu quero mais, um pouco mais. E você, Nenê? Depois do amor, quero um carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Se pede mais, um pouco mais, depois do amor. Virando, virando, virando, virando, virando. Eu te falei a surpresa, viu, Malena? Te falei a surpresa, não foi? É só pra recordar, pra relembrar. Alô, Geleião. Emoção. Me abrace forte, não diga que eu fiz. De joelhos peço, fique. Nasce marcante, papai. Tento parar o tempo para te encontrar. Distribuidora de bebida Degas Vaz, papai. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. O que tento esquecer, lendo mais de você. Abre coração. É tudo nas marcantes, Geleião. Pra cima, vai! Alô, Geleião! É com você, meu irmão! Manda ver! Pra cima! Um beijão pras bebezinhas das MSP, viu? Comandante Valendo, obrigado pela moral. Nosso empresário Ivete, da distribuidora de bebida Degas Faz, papai. Lá do Perreb com o Geleião. Nossa social já super lotada por aqui. Tem muita hora. 48 horas sem você. Te amo. Sou do novo fã clube. Sou da galera do pote. Família Tudo 3, também obrigado pela moral. Galera, sangue bom. A Zona de Marcante vai relembrar. Eu vou atrás. Dali, dali. Eu sou do Tapanã, da galera do Ponte. O mais novo fã clube Super Pop. Eu sou do Tapanã, da galera do Ponte. O mais novo fã clube Super Pop. Eu sou do Tapanã, da galera do Ponte. O mais novo fã clube Super Pop. Eu sou do Tapanã. Tu é da galera das MSP, Geleia. tique, tique, taque. Alô, Geleião! Garoto agitador, DJ Geleia! Só pra relembrar! Tique, tique, tique, taque. Você sabe como é que é, né? E aí, Malena, tudo certinho? Hoje acordei, meu grande amor, o pensamento em você. São tantas horas que não passo pra poder te ver. Vou pra escola e pensei uma saída, já não estudo nada pensando em você. E das matérias você é a preferida, mas não passo as horas pra poder te ver. Bada Bezeni, bada Patrícia, bada o Paredão, bada Altina, bada o Diego, bada o Talismã do P-Help. Tá tudo certinho por aí, garoto, pra cima. O meu coração, tic-tac parou quando a hora chegou de eu ver meu amor. E agora tic-tic-tic-tic-tac, geleião arrebentando. Dali, dali, dali, dali, dali. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Dali na palma da mão e dali, dali. Ô, papá! Tudo que marcou a sua vida, você ouve aqui com o DJ Geleia. Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou. Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Serrara Elia, três irmãos. Diz você na solidão. Só no segundo também. Sofrendo. Escola Paz no Trânsito, pode crer. Quem ama, protege e faz tudo pelo amor. Seu coração está sofrendo por falta de amor. Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou. Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou. Você, você lembrando de Aleia pra cima. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Dali na palma da mão, dali na palma da mão. Tu sabe que o que o Geleia gosta? Ele gosta de quê? Ô, oh, cocotinha MSP. Vem, meu amor, eu quero te dizer. Falar que eu te amo e não vivo sem você. Você na minha vida é uma pessoa especial. Daria qualquer coisa pra não te fazer em mão. High-tech das mídias em Macapá e Belém do Pará. Esse tem moral com o Búfalo do Marajó. Nosso especial tragado, Búfalo do Marajó, meu parceiro DJ Darlan, Rafael Cassiano. Galera aqui sempre deu moral pro Geleião. Obrigado, meu, pela moral, maninhos. Galera do Búfalo do Marajó, a evolução. Joga a mãozinha, dali, dali, dali, dali. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Dali na palma da mão, dali na palma da mão. Alô, Geleião! Só pra relembrar, papai! Tu tá querendo de quem? Tu tá, tu tá! E aí, Malena? Tô carente, eu tô carente de amor. Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar. Tô carente, tô carente, tô carente de amor. Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar. Foi num abraço apertado que você me conquistou. Foi num beijo pincelado que nasceu nosso amor. Hoje tem aniversário meu parceiro Aldinho lá na Prime pra você. Três cervejas por 10 reais. Compra um balde de 25 e ganha outro até as 11 da noite. Rock doido com o Tribidante Furioso da Amazônia. Geleia Prime, Geleião. DJ Robson alucinado também. E depois Geleião no nível do meu parceiro Fofão. I love, I love, I love, I love, I love you. Tô querendo. querendo, tô querendo. Esse teu corpo nu, venha logo, não demore. Nosso amor já começou, pra galera do pincel. Beijou o nosso amor, nossa festa começou. Vamos junto pra dançar, quero o Marciota Light, que é sucesso, não para. E DJ Geleia arrebentando as MSP. Essa aqui é a cara delas, cara delas, cara delas. Bora, Geleião, vai, vai. Aí, Malena. Essas molecas são Ragdoll. Alô, Geleião, é com você, meu irmão. Família Tudo 3, tá na moral. E aí, Malena, sucesso. Não sei mais o que faço pra chamar sua atenção. O seu desprezo me incomoda e destrói meu coração. É por isso que elas são assim, perdão. Pra você tá tudo ok, convido a ir. Ela, ela é imitar meu bem. Se me assim, assim bem. Então vem me namorar. Sou leca doida. Se você quiser me dar, então vem me namorar. Agora que eu sei que não dá mais, não liga para mim, não me satisfaz. Saio com a equipe GDM pra me satisfazer, quero mais você. Que tá solteiro, joga as mãozinhas pra cima nas bacantes. Sou o Darlan do Búfalo do Marajó e tô fechado com Top DJ Geleia, o garoto agitador. Garoto agitador DJ Geleia. Ela veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu. Vamos virando nas marcantes, papai. E não é normal. Esconde as cordas, viu, Malena? Assim, meu coração me diz. Que o amor encontrei. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar até o fim. Isso é amor. Eu não posso. Fazer o morcegão. A Stephanie. A ser amigona também. Onde você essa aqui é quando elas dão a volta por cima em minha SP. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima, tá ali na palma da mão. Por isso que elas são consideradas sem perdão, né, papai? Banda Puro Desejo, com DJ Léo e David, a nova onda do Pará. Agora que elas estão malhadas, tão gostosas, tão bonitas, essas MSP. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Aí a Malena fala. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Terremoto. Minha empresária Ivete tá no circuito também. Da Mega as bebidas distribuidora no PRM. Sincronismo, Geleia, pra cima, pra cima, pra cima, vai! Dali, dali! Oi, amor! Alô? Eu sou a Paula. Banda, banda, banda, banda Ravelli, DJs Léo e David, simplesmente Isabelense. Alô, Geleião! É com você, meu irmão! Oi, amor! Oi! Alô! Prazer em te conhecer, meu nome é Paula, não vai esquecer. Eu nasci, Paulinha! Te dá prazer, eu sou bem sapadinha, pode crer. Se você quiser me encontrar, só liga pra gente programar. Eu não vou te espero, louca, vai, mas só se for agora. A gente pode relaxar. Cleuma Vaz, Frank Vaz também. Mamiga Lan Santos, Anderson Camarão, DJ Tamaguaré também. Halley do Renascer, tá no circuito, um abraço. Bora um abraço e vem pra remexer. Mexe, remexe com chupa, Paulo e manda ver. Bora um abraço e vem pra remexer. A revelação sonora feita pra você. Bora um abraço e vem pra remexer. Mexe, remexe.

Até amigona, Pilo Som. Muita gente por aqui, papai. Distribuidora Tegas Fast Bebidas. A minha amiga Malena, a empresária Ivete. Dizer, não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você. Tamo na área! Alô, DJ Geleia! Essa pra extravasar, papai agitar! You gotta run to me. E aí? Pra cima, bora agitar! Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha! Alô, Geleião! Esse tal de DJ Geleia é do caralho! Joga, joga, joga, joga! Alô, Geleião! É com você, meu irmão! Vergonha do caralho! Isso aqui é a família Tudo 3 da maior valor! Só pra quem conhece, né, papai? Um abraço, família Tudo 3! Minha parceira Malena, um abraço no Geleião, bora pra cima! You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Pediram pra agitar. Bora, Geleia, pra cima, bora, MSP. Família Tudo 3 vai dar maior valor, papai. Essa sequência é pra recordar. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Scat man, scat man, scat, scat, scat, scat, scat. Forever and ever is never enough.